casa, humilde aqui, não é como as outras que às vezes eu vi, mas não me importa, os anjos ali estão preparando um palácio pra mim. Eu tenho uma casa naquela cidade resplandecente com celeste fulgor da minha pátria. Eu tenho saudades, hei de estar com Jesus meu Senhor. Não me julgues pobre, nem desamparado, peregrinando com Cristo eu vou. Estou triste, nem desanimado, participante de um reino eu sou. Eu tenho uma casa naquela cidade resplandecente com celeste fulgor da minha pátria. Eu tenho saudades, hei de estar com Jesus meu Senhor.